o preço da guerra foi maior do que podia ser mostrado. Juntamente com tantos soldados mortos, desapareceram séculos de esperança nas possibilidades da inteligência, gentileza e grandeza humanas. O que fora perdido em arte, tesouros, saúde, gênio e alegria jamais seria recuperado. A flor e a semente de um continente magnífico, mortas na lama e na desgraça. Interminável, como os perigos que o mundo propicia. Cada fração de segundo, o mistério que se inicia. Fúria dos seres que sempre estiveram na pura escória. Pela história, atrás de glória, pelo sangue espirrado em memória. Sem vitória, percebe espírito suspenso. Decisões erradas, pragas, maldições, pensamentos. Um barulho intenso, formando o som do fim dos tempos. Com pior aspecto, lançando espectros ao vento e sob o firmamento. Exemplo errado, desprioriza a vida. Narina sangra, alucinógeno, partida química. Move o ponteiro, velocidade universal, e o gueto se renova, nova carga inicial, reestrutura a muralha de quem batalha na quebrada. É visto como um persistente personagem nessa estrada fria. O mundo gira, desenganado em frente ao espelho, adoentado, respira apenas com algum auxílio de aparelho. No céu as lágrimas já caem contaminadas de sangue, suor, som e fúria na alvorada. Caros dias passam, ganância avança, armas disparam, as guerras nunca param, líderes silenciaram, criaram seleto grupo de gente que pensa à frente neste universo apocalíptico. Doente, quente, particularmente percebe que a tomba vindo silenciosamente. Final previsto permanentemente. A terra treme, reage a toda investida de ataque. Poder em destaque, traz desastre aqui ou no Iraque. Piripaque, um coração descompassado. Intervenção cirúrgica implantando mais um marca-passo no peito da paz. Castigada por demais, desde os nossos ancestrais, pelos homens, animais e morais. Assim como em outrora ferraram a nação, vetando a opinião junto com a liberdade de expressão da massa toda. Porra, problema no cérebro, edema, extinção desse sistema. Solução da cena sem estabilidade. Prefácio da insanidade nas placas da Jorge. O segredo da humanidade, escritura revela. Demonstra que em qualquer guerra só há um vitorioso, e ele habita por baixo da terra. Impera por sobre homens na luxúria. Um descalabro na alma com sangue, suor, som e fúria. Os manifestantes tentaram romper um cordão de segurança para chegar ao parlamento. Alguns entraram em furgões da polícia que bloqueavam o acesso. No fluxo que se segue, os acontecimentos humanos, declamamos, reclamamos os nossos direitos. Igualdade é um decoroso respeito, nos impondo, se expondo perante as potências da terra. Nesta era, dotado pelo Criador de direitos inalienáveis, entre os quais figuram a vida, a liberdade, a busca pela felicidade. Governo que se dispõe a destruir as finalidades, cabe ao povo alterá-lo, aboli-lo e assim instituindo um novo governo. Sob tais princípios, organizando os poderes com prudência. Tudo que nos tem mostrado a ciência da vida, a experiência. Enquanto o mal for tolerável, será uma série de abusos incalculáveis. Políticos reclusos que de nada valem, nada fazem. Meu povo não reage, o coração se parte vendo tamanha desigualdade. Combatentes diariamente obcecados pelos cálculos em seus salários pequenos, abraçados por tentáculos, são obstáculos com altura enorme e relevante. Nesse caos, participantes lá vatos, banho de sangue em plena guerra fria. Pelo caminho feito em pedra, nos livros, contos, mazelas, sequelas de quem foi nela e não voltou para contar história ou dar instruções de como vencer nessas ruas que cortam nossas nações. Relato em nossas canções, imagem nos corações. O mundo visa cifrões, as floras geram milhões em bolso ali, é claro. Financiamento em novas armas, encomendando mortes na África. E quando para, uma respiração simbolizando o fim de uma vida, como a de soldados perfurados dentro da guerrilha. Digo aos presidentes, pense melhor nos combatentes. Foram gente da minha gente que deixaram sangue quente, lutas deprimentes. Qual os motivos desses tiros se o combate é infinito e no mundo gera conflito? Permanece aflito, menor que a paz, o K mais viu. Bem-vindo à pátria Brasil. Crianças levam fuzil em seus carregadores, carregam dores no seu peito, afetados diretamente pela fome e desrespeito. Nesse quadro negro vejo as escritas do futuro de pessoas que na terra buscam luz, mas vivem sobre escuro. Que absurdo, voltando ao império nazista. Com certeza não burgueses que entraram dentro da lista. Nossa indústria cresce, o nosso bolso não enobrece, o nosso semblante envelhece. Nosso pai que nos protege, guerra silenciosa, estrondosamente hipócrita, não somente nas drogas. Nosso jovem morre em vodka, um apocalipse. Nossa Amazônia vira brasa, um oceano mostra raiva de tsunamis da desgraça. Sangue, suor, som e fúria, a terra queima por luxúria. Nos desertos, nas indústrias, o ser humano vive nessa luta. Por todas as viúvas, os órfãos, os membros perdidos, os milhões de mortos. não faz o menor sentido e não há uma maneira de expressar o que aconteceu.